só as melhores, Jovem Pan. Vem pra festa! A partir de agora, seu rádio é festa! Jovem Pan! Não dá pra desligar! Jovem Pan! Down the phone, the boogie down, down the phone, the boogie down, down the phone, the boogie down, down the phone. Thank you.